das palavras proferidas por Jesus. Elas trouxeram gozo, paz, divina luz para os perdidos que viviam a procurar. Em ser remidos pelo Santo Jeová, que com a palavra maravilhas ensinou ao pobre homem que o caminho desprezou. Ora então Cristo no jardim ali ficou, ao ver perdido alguém que ele tanto amou. Se o caminho é estreito, não digas nada, ser fiel e ser perfeito na caminhada. Resplandeça como a luz por onde for, refletindo em Jesus, o Salvador. Tenha sempre em sua vida boa palavra, com sua alma já remida nesta jornada. Permaneça no caminho por onde for, transmitindo a este mundo o grande amor. Vida em Cristo habitemos com a alma remida, e assim o louvemos e vivamos a cantar a canção desta linda beia. Venha depressa, enquanto há tempo, nada mais aqui resta, pois estamos a esperar. Jesus Cristo nas nuvens raia. Com a alma remida, e assim o louvemos e vivamos a cantar a canção desta linda beia. E venha depressa, enquanto há tempo, nada mais aqui resta, pois estamos a esperar. Jesus Cristo nas nuvens raiar.